Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os que trouxeram a Bíblia, rapidamente abram comigo no livro de Gênesis, no livro do princípio, no livro do começo, capítulo de número 17. Gênesis, capítulo de número 17. E o versículo de número 15 a seguir. Se a pessoa do seu lado não tiver uma Bíblia, convide ela para ler com você, para acompanhar o texto. Gênesis, capítulo 17, e o versículo 15 a seguir. Se o sonoplasta puder me dar nesse microfone a mesma qualidade que deu no microfone do cantor, eu vou agradecer muito. Ok? Aleluia. Gênesis 17, verso 15, está escrito assim: E disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. E então se prostou Abraão com o rosto em terra e riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com os seus 90 anos, e disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará ele 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E findada esta palavra de Deus com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Para parafrasearmos este texto, Isaías 43... E o versículo de número 2. Sonoplasta, estou esperando o som chegar aqui, igual estava o microfone do cantor, senão você vai me entregar no meu lugar aqui. Aleluia. Abre o som para mim, filho. Isaías 43, e o versículo 2. Está escrito assim: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O Egito te dei por resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo, e trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita que está do seu lado, por gentileza. Feche o corredor, atravesse a faixa de Gaza. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, quiser vir aqui pegar na minha mão, fique à vontade, ok? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Pai das luzes, nós te glorificamos nessa noite. Te exaltamos porque sabemos em quem temos crido. Acreditamos, ó Pai, que esta porta aberta na cidade de Newark jamais se fechará. Estará aberta até o regresso do Senhor à terra para nos arrebatar. Temos certeza que o Senhor estabeleceu uma aliança e um pacto com este povo. E por isso eu invoco a sua presença nessa noite. Eu peço ao Senhor que estenda o seu olhar, que é um olhar de amor para este templo, enxergue as nossas necessidades, ouça as nossas súplicas e aquece a nossa alma e o nosso coração. Senhor Deus, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios, Senhor, 5 segundos para desaparecerem desta cidade, para desaparecerem desta rua, desta avenida, deste bairro, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá aqui neste ambiente. O segundo pedido, Senhor, é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre esta igreja nesta noite. Envia do céu para a terra uma comitiva de anjos, Senhor. Anjos de fogo, que eles possam começar a esparramar brasas tiradas do seu altar no meio desta multidão. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova a vida dele nesta noite. E aqueles que não são, que o Senhor possa batizá-los. Traz a sua presença, a sua glória, porque sem elas, de nada vale estarmos aqui. Fica conosco, é o que eu lhe peço agora em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Se o sonoplasta puder aumentar um pouquinho meu retorno, é a última vez que eu vou pedir. Ok? Aumente só o retorno para mim aqui. Os PAs estão bons. E não mexa mais aí no botãozinho aí. Se ficar vermelho e queimar o som, eu dou outro para a igreja. Ok? Muito obrigado. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, amigos, simpatizantes da nossa fé, obreiros do Senhor, pessoas que vieram de perto, que vieram de longe, há um Deus no céu interessado em te abençoar nessa noite. Uma reunião como esta não é apenas uma reunião natural, simples, feita por homens e mulheres. Existem visitantes celestiais aqui nesta noite. Existem seres que são sobre-humanos que estão assistindo a esta reunião. Eles se dividem, é claro, em duas classes: anjos e demônios. Uma classe quer ver você derrotada. A outra classe já acredita na sua vitória. Uma classe quer ver você calado, paralisado e dormindo nesses bancos. A outra classe quer ver você viva, de pé, saltando e glorificando ao Rei Jesus. Uma classe torce para ver você cair dentro de uma cova e não se levantar mais. A outra classe torce para Jesus ressuscitar você nessa noite. E é isso que ele fará nesse lugar. Se alguém acredita nisso, dê um grito de glória a Deus bem forte aí. Pois bem, eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite, para a noite de domingo, e o Senhor trouxe à minha memória esses dois textos que li. O primeiro é o texto do livro de Gênesis 17, e o segundo, Isaías 43. São textos conhecidos do povo evangélico. A maioria daqueles que estão aqui já ouviram alguém pregar sobre essas palavras. E os que não ouviram alguém pregar, já pregaram sobre essas palavras. O texto de Gênesis 17 traz a memória, a lembrança daquilo que Deus fez e falou a Abraão que faria. O Senhor faz a ele uma promessa. Uma promessa que transcende o pensamento do homem. Uma promessa que não é natural. Uma promessa que é sobre-humana. Uma promessa de que um dia a sua esposa, que havia nascido com o seu útero podre, com um útero que não podia gerar filhos, lhe daria de presente um filho. Um filho nascido da sua coxa, nascido das suas entranhas. Um filho que viria glorificar o nome de Deus por todos os séculos, e nele seriam benditos todas as famílias da terra. O livro de Gênesis, de Êxodo 40, melhor, de Isaías 43, é um dos textos também mais lidos de todo o povo evangélico. O Senhor Deus está fazendo uma promessa ao seu povo. Está dizendo a eles que primeiro eles são dele e que ninguém pode tomá-los. Está falando promessas que só Deus pode cumpri-la, dizendo que se passarem pelas águas, as águas não poderão afogá-los. Se passarem pelos rios, os rios não poderão submergi-los. Se passarem pelo meio do fogo, a chama não arderá neles, porque ele é o Senhor Deus. E o que é mais lindo e interessante, o Senhor não chama ninguém por apelido. Ele diz: eu te chamei pelo nome e declarei que tu és meu, e ponto final. Só Deus faz isso. Só Deus chama o homem pelo nome. Quantos aqui se sentem chamados por Deus pelo nome? Quantos? Quantos? Deixa eu ver. Então olhe para o rosto do seu irmão e pergunte para ele: você se sente um chamado por Deus também? Diga: está preparado para ouvir a voz dele? Então levante a mão direita, dê um tapinha no ombro dele e diz: então faz um favor para Deus e para o pregador. Engole esse chiclete que você está machucando agora, em nome de Jesus Cristo. Isso. Tem gente fazendo bolinha daqui de cima, eu estou olhando, está fazendo bolinha. Ei, acorde. Isso aqui não é uma casa de espetáculos. Isso aqui é a casa do eterno Deus de Israel. Temos que adorá-lo aqui nesse lugar. Então, permita-me aqui meditar com vocês no pensamento que Deus me deu acerca dessas duas palavras. Os dois textos que li são textos que transcendem, porque são textos de promessas. Eu disse textos de? Só os homens, textos de? As mulheres vão dar um banho na gente. Um, dois, três, terços de... Tá vendo? Quando elas querem, elas abrem a boca e falam. Todo o povo de Deus, um, dois, três, terços de... Quem tem uma promessa de Deus aqui ainda por realizar? Deixa eu ver. Quem tem mais de uma, levante as duas mãos. Quem tem mais de duas, dê um grito de glória bem alto. Pronto, agora eu já estou feliz. Tenho certeza de que a mensagem tem o endereço certo nessa noite. O seu coração. Eu quero falar hoje com vocês acerca das promessas que o Senhor faz. O Senhor faz promessas e promessas. Existem promessas da Bíblia que são para toda a raça humana. Por exemplo, aquele que conseguir erguer os seus olhos e olhar para Cristo Jesus na cruz do Calvário será salvo. Assim como o Senhor disse no ouvido do povo de Israel, enquanto eles estavam saindo do Egito, quando estavam doentes, e olharam para aquela serpente de bronze erguida no deserto. Aquele que olhasse para a serpente seria salvo da doença. Assim aponta a Bíblia para o Senhor Jesus no Novo Testamento. Quem conseguir tirar os olhos da terra, da esfera natural da existência, tirar os olhos aqui da horizontal e colocar os olhos na vertical, naquela cruz que já está vazia, alcançará a salvação, porque só nele há paz e vida. Esta é uma promessa para toda a raça humana. Essa promessa independe de cor, de credo, de altura, de peso, de intelecto. Esta promessa depende da fé do ser humano, da necessidade e do desejo dele. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador, a promessa é essa: será salvo em Jesus Cristo. Existem promessas como essa, que são promessas para todos, promessas não tão comuns, porque alguém teve que pagar um alto preço por elas, mas na esfera de Deus é uma promessa simples, porque todos podem alcançá-la. Porém, existem promessas escritas neste livro que não são para pessoas comuns, não são para homens e mulheres naturais. São promessas que fogem ao circuito da nossa mente. São promessas que fazem os nossos neurônios entrarem em conflito dentro da mente, porque nós não entendemos nada delas aqui, mas somos crentes para crermos aqui dentro de que o Deus que as fez vai realizá-la e vai cumprir. Deus faz então com isso promessas absurdas. Diga comigo, promessas? Ai, completa, promessas? Não ouvi direito, promessas? Olhe para o irmão que está do seu lado, que afinal de contas agora sabe até falar how are you, e pergunte para ele, já que você é inteligente, o que é uma promessa absurda? Fala para ele, pergunta. O que é uma promessa absurda? É uma daquelas promessas que só Deus pode realizá-la. Ah, homem nenhum pode. Por exemplo, o ano que vem é ano de eleição lá no nosso Brasil. Eita, Brasil, ore pela sua terra. Sua terra está sendo sacudida e eu estou achando é pouco. A oração da igreja está subindo ao céu. O Senhor está desenterrando os defuntos que precisam ser tratados. A terra brasileira, a terra tupiniquim, está sendo sacudida pelo poder de Deus. E não se assuste, porque daqui a pouco este juízo virá sobre a igreja também. A igreja que não tem feito aquilo que o Senhor quer que ela faça vai ser sacolejada pelo poder de Deus. Eu creio nisso. Mas olhe para cá. Em épocas de eleição, todo ser humano inteligente, ele absorve a mensagem do político, ouve as promessas e as pesa em uma balança. E é claro, só votamos naqueles que sabemos que têm condições de cumprir a sua promessa. Não vem alguém dizer para mim: olha, se eleito for, eu vou resolver a seca lá do Nordeste do nosso país. Não vem alguém ser eleito aqui nos Estados Unidos, ou melhor, ser pretendente a candidato, dizer assim: se eleito for, eu conseguirei terminar com toda a guerra que há no Oriente entre os palestinos e os judeus, porque isto é uma tarefa impossível para o homem fazer. Se alguém fizer promessa desse tipo, irmão, não creia, não vote, porque é uma promessa para tentar te lograr, para tentar te enganar. Agora, caso aconteça na esfera espiritual uma mudança e você ver o próprio Jesus descer do céu e dizer: eu vou ser candidato a rei desta terra e eu trarei paz sobre toda a terra e eu farei com que o rio que hoje está seco volte a fluir e a terra que não tem vida vai começar a florescer, se ouvires da boca de Jesus essas palavras, pode acreditar, porque tudo que ele fala, ele acaba cumprindo. Quem concorda comigo, dê um grito de glória a Deus aí. Eu vou começar agora a mexer com seus neurônios, a mexer com a sua fé, porque Deus me disse que para a inauguração deste tempo, ele quer que aqueles que estão vindo aqui tenham de volta a fé que tinha no princípio. Que voltem a acreditar nas promessas que o Senhor lhe fez. porque por mais absurdas que sejam, quem as fez foi Ele, e Ele dará um jeito de cumpri-las. Nem que Ele tenha que mudar o circuito da existência natural, nem que Ele tenha que burlar algumas leis que Ele estabeleceu como a lei da natureza, como a lei da gravidade. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nem que Ele tenha que quebrar algumas palavras que estão escritas aqui. Como assim, pastor? Em Hebreus 9:27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disto o juízo. Se Jesus fez uma promessa para você e ela não se cumpriu, e você chegar a morrer, Ele vai ter que refazer essa palavra, porque você vai ter que voltar à vida para que Ele cumpra o que Ele prometeu, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A minha Bíblia Sagrada diz isso. Lázaro estava morto há 4 dias, mas Jesus tinha um elo de amizade com ele. E quando ele chegou nas irmãs de Jesus, as irmãs de Lázaro, elas disseram: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus libera uma palavra de promessa, dizendo: filha, Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Não, Senhor, ele já está morto e está cheirando mal, mas ele vai ressuscitar. E elas ainda começam a discutir com ele: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus diz: não, não é na ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar agora, porque eu fiz uma promessa: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu profetizo nesta noite que primeiro, meu Deus, vai trazer a ressurreição, os sonhos e as promessas que estão guardados dentro da sua alma, os sonhos e as promessas que já fizeram parte da sua vida, e de repente, no meio da sua caminhada nessa terra do tio Sam, acabaste perdendo, acabaste do jeito que estás aí, frustrado, triste, angustiado, acabrunhado, dopado pela essência do capitalismo dessa terra e vazio das experiências espirituais. Deus manda dizer que nessa noite Ele vai enviar para esta terra uma comitiva médica, uma junta médica, para trazer de volta a saúde para o corpo da igreja que está em coma. O Senhor vai ressuscitar você e tirar você desses aparelhos espirituais que te deixam de pé, porque Ele quer que você volte a respirar de fato, uma vez mais, a essência das suas promessas. Crente não é levado apenas por coisas que ouve dizer. Crente tem que ficar de pé, alicerçado nas coisas que ele ouviu dizer, mas que não ficaram apenas em palavras, acabaram acontecendo. Nós estamos dentro de uma igreja que até alguns anos atrás era promessa do Senhor, e de repente ela está alicerçada, está cumprida, está bonita, está repleta de vidas. Quem não acreditava alguns anos atrás, hoje vai ter que morder a testa, porque está vendo com os olhos o que o Senhor disse que faria. Pois bem, o Deus que deu condições para que este templo fosse inaugurado hoje é o mesmo Deus que visitará a sua família esta semana ainda, abrindo portas onde não existe portas e realizando promessas. Tem alguém que acredita nisso aqui dentro? Então dê um grito de glória para o inferno inteiro ouvir. Promessas absurdas. Aperte o cinto, porque vamos decolar. Capítulo 17 de Gênesis. Abraão está caminhando no meio do deserto. O Senhor vem sobre ele. Aqui nós temos uma revelação de Deus linda, que talvez possa mudar a sua maneira de atuar e de cultuar a Deus. Todas as vezes que Deus vinha sobre um patriarca, todas as vezes que Deus vinha sobre um levita para falar com ele e fazer promessas, a primeira coisa que o Senhor fazia era sair do seu trono de glória e descer sobre o ser humano que receberia a sua promessa. Deus, quando faz uma promessa grande demais, Ele não a faz lá de cima do seu trono, a 10 milhões de anos-luz da terra. Quando Ele faz uma promessa, Ele vem pessoalmente fazê-la. E Ele vem sobre o ser humano. A minha Bíblia diz que, tendo Deus terminado de falar com Abraão, levantou-se e retirou-se de cima dele. Olha que coisa linda. O homem só pode receber uma promessa quando ele está em posição de adorar a Deus. Se não está com o joelho dobrado no chão, pelo menos o coração tem que estar dobrado diante do Senhor. Não adianta ficar aqui dentro dessa igreja me ouvindo, apenas ouvindo e escutando com o coração empedrecido, endurecido. Para receber esse milagre aqui dentro desta casa, o seu coração tem que estar curvado diante do Senhor Jesus. Ou seja, tem que ser sensível à voz do Mestre. Não adianta ficar aqui apenas com o corpo presente, sem a sua alma estar aqui dentro, Se ficarmos aqui apenas com o corpo, o culto continuará pesado, as portas travadas, tudo fechado. Agora, se a sua alma estiver ligada na mesma sintonia que a minha, nós vamos trazer Deus para dentro deste templo daqui a pouco. E a presença dele será tão notória que você que há muito tempo não chora, terá que derramar a sua alma diante dele neste lugar. Temos que primeiro estar em posição de adorar a Deus. Qual é a posição de adorar a Deus, Senhor? Pastor Marco, é o ouvido sensível para ouvir a voz dele. É o coração amolecido para receber a semente da palavra e a boca preparada para dar rajadas de fé através de línguas estranhas e glórias ao nome do Senhor Jesus. Se você não está pronto para fazer isso, é melhor levantar agora, ir para casa, ou ir para algum clube, ou ir para algum show, ou melhor, ir para alguma igreja que não tem barulho nenhum. Esta aqui é diferente. Essa igreja é movida a gritos e aleluias de crentes que são tão loucos quanto eu, porque não são naturais. São gente que vive debaixo de promessas absurdas. Quem aqui tem uma promessa absurda tem que adorar ao seu Deus. Abraão está de joelho e Deus está sobre ele. Ouça-me. Abraão está de joelhos ouvindo Deus falar. Deus começa a falar com ele coisas belas e santas. Até, pastor Tennyson, Deus toca no assunto antigo. Deus diz para ele: Abraão, Sarai, sua mulher, não se chamará mais Sarai, se chamará Sara. Porque a partir de hoje ela será mãe de nações. A partir de hoje virá dela, do ventre dela, uma unção de fertilidade, e reis sairão das entranhas dela. Ela será uma mulher fértil, será uma mulher abastada, será uma mulher abençoada, e você será pai de uma grande nação. Deus está fazendo a promessa. Deus está conversando com ele. Deus está relembrando a sua história. E interessante, a primeira vez que Deus tocou nesse assunto com Abraão foi 13 anos antes deste episódio. Pode desligar essa caixa aqui, desligue ela. Desligue ela rapidinho, que você tira a atenção de todo mundo e a minha também. Olhe para cá. Foi o que aconteceu. 13 anos antes, o Senhor fez essa promessa a Abraão. Quanto tempo antes? Isso, enquanto você fica olhando para o irmão ali, eu vou perguntar de novo. Quanto tempo antes? 13 anos antes, o Senhor faz esta promessa a Abraão. 13 anos depois, o Senhor vem sobre ele e toca no mesmo assunto. A diferença entre a primeira atitude de Abraão, quando ouviu a promessa, e agora que ele está relembrando a promessa, é tão grande que parece haver um mar de distância entre uma vez e outra. Quando Deus fez a promessa para ele a primeira vez, sabe o que ele fez? Ele creu cegamente. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele abandonou a sua família. Deus disse para ele: sai da sua parentela, porque eu vou fazer isso e isso na sua vida. E ele não pensou de uma vez. Ele não estranhou. Ele saiu pelo meio do deserto, crendo que Deus faria aquilo que ele prometeu fazer. Mas o tempo foi passando. E entre o dia da promessa e o dia do cumprimento da promessa, tem um caminho a ser percorrido. O caminho da paciência. O caminho da fé e da crença. O caminho de que você sabe que aquele que fez a promessa não tarda, ele chega no momento certo. Não trabalha com o seu relógio, trabalha com o relógio dele. Não trabalha com a sua agenda, ele tem uma agenda própria dele. E você tem que crer que ele realizará aquilo que ele prometeu. Primeiro, a promessa que Deus fez era uma promessa anormal. Como pode uma mulher que a ciência condenou, dizendo que não daria luz a um filho, gerar um filho? Quando Deus fez a promessa, ele creu. E creu de fato e de direito. Abra um parênteses para falar com pessoas que estão aqui dentro, que servem a Jesus há muitos anos, há 10, 20, 30 anos. Tem promessas que o Senhor lhe fez e até hoje não as viram cumpridas. Eu sei que você pegou uma carona na palavra de Salomão, que deixou escrito lá no livro de Provérbios: a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E é por isso que você está deste jeito aí na igreja. Vem para cá, continua entre nós, mas não está com a sua alma e o seu espírito ligado nas mesmas coisas que nós. Aliás, vem para a igreja e não sabe por que é que vem. Talvez porque a porta esteja aberta. Talvez porque Todas as pessoas que você mais conhece vêm para cá. Mas você ouve as palavras e elas não fertilizam o seu coração. Entra por aqui e sai por aqui. Por quê, pastor? Porque você tem promessas que ainda não foram realizadas. Tem promessas que não foram cumpridas. Satanás aproveitou um gancho. Endureceu a sua alma e o seu coração, dizendo: Deus se esqueceu de você. Ou pior, dizendo: o profeta que lhe falou não estava ligado. Era a profecia da carne. E eu venho hoje em nome de Jesus, em defesa do profeta, em defesa do Deus do profeta, dizendo que Deus disse e ele cumprirá o que ele disse. Não me importa o que você pensa, não me importa o que o diabo pensa, o que me importa é o que pensa o meu Deus. Deixa eu dizer, se ele fez promessas, algumas são condicionais, outras são incondicionais. Algumas promessas Deus só realizará se você fizer isto ou aquilo. Por exemplo, diz a Bíblia Sagrada: honra o teu pai e a tua mãe e viverás mais dias na terra. Para viver e ter uma longevidade na terra, tem que honrar o pai e a mãe. Promessa condicionada. Agora, essa promessa que Deus fez a Abraão não era condicionada. Foi Deus que fez. Não foi Abraão quem orou. Não foi Abraão que disse: eu quero um filho. Não foi Abraão que brigou com Deus e disse: eu quero ouvir uma promessa sua. Foi Deus que olhou para a terra e disse: eu vou te dar. E ponto final. Essas promessas incondicionais Deus só faz para pessoas especiais. E eu estou olhando aqui de cima e fico imaginando onde é que tem alguém especial aqui. Onde é que tem alguém que, sem pedir, ouviu Deus dizer assim: eu vou te levantar como pastor dessa terra. Alguém que ouviu uma palavra assim: eu vou salvar a sua família, querendo você ou não. Alguém que ouviu Deus dizer assim: eu te transformarei numa pessoa próspera nessa terra. E mesmo que não tenha pedido, a palavra entrou aqui dentro e hoje fica aqui dentro dessa igreja com essa cara feia, triste, só porque ainda não aconteceu, dizendo: Deus é mentiroso. Escute, o meu Deus não mente. E se ele prometeu, vai acontecer. E detalhe, se ele está me usando hoje para relembrar, é porque está perto de acontecer o que ele prometeu. E se eu fosse você, eu rompia esse jejum de silêncio e começava a gritar agora, porque vai acontecer. Aleluia, movimentação aqui no som está tão grande que ninguém presta atenção em mim, queridos. Eu acho que é melhor deixar desse jeito mesmo. Deixa do jeito que está. Fiquei muito bem. Olhe para cá, senhoras e senhores. Há uma promessa de Deus em vigência. E o Senhor está 13 anos na frente, falando com Abraão. A primeira vez que Deus fez a promessa a Abraão, qual foi a atitude de Abraão? Crer. Qual foi? Não entendi. Qual foi? Creu e saiu sem saber para onde? 13 anos depois, vem Deus falar com ele. Ele está com o rosto no meio do joelho, de joelho, testa no chão. Deus está dizendo a ele assim: sua mulher vai dar à luz a um filho, será mãe de nações. E sabe qual é a atitude de Abraão nesse dia? Não é de fé. Não é daquele homem que saiu sem saber para onde ia. Parece que ele, entre aspas, amadureceu. Deus está falando com ele, sabe o que ele faz? Com o rosto no meio do joelho, tem uma crise de riso. Tem um acesso de riso, de gargalhada. Imagine Deus falando: você vai ser pai de uma nação. E de repente entra uma palavra e outra, Deus para e escuta Abraão fazendo: quá, quá, quá. Imagine Deus parando: ei, alô. Fala, Senhor. Abraão, sim, Senhor. O que você está rindo? Senhor, desculpa aí. A gente é amigo há muito tempo. Quando a gente pega um nível de amizade muito grande, a gente acaba tendo intimidade. A tal da intimidade é uma tristeza. Que me digam o genro e o sogro. Que me digam as como é que chama? Nora e a sogra. Na verdade, o genro fica tão íntimo do sogro e da sogra que daqui uns dias está dentro de casa, está fazendo xixi com a porta aberta do banheiro. Nível de intimidade. Abraão diz: Senhor, a gente é muito amigo, Senhor. O que você quer dizer com isso, Abraão? Não precisa falar que vai fazer uma coisa que o Senhor não dá conta de fazer. Como é que é, Abraão? Senhor, eu não vou ser pai de jeito nenhum. grito de glória a Deus aí. Olha, vou ter voz para pregar agora o mês inteiro. Não preciso nem forçar aqui agora. Olha para cá. Senhor, vai dar uma olhadinha em Sara. Senhor, minha mulher está tão feia que eu olho para ela e não sei se ela está de frente ou de costa. É igual a sua, irmão. Mas, Senhor Deus, pois não, minha mulher tem 90 anos. Um pouquinho mais baixinho só do teclado. 90, Senhor. Se fosse há 13 anos atrás, eu até acreditaria. Porque há 3 anos atrás, eu era um garotão de 87 anos. E a minha mulher, 90 menos 13, quanto dá? E a minha mulher era uma gatinha de 77 anos. 13 anos antes, pelo que eu entendo, pastor Tenso, Abraão e Sara tinham uma vida perfeita. Tinham ainda suas relações, se enamoravam. Vida de casal, abençoado e normal. Quando Deus fez a promessa para ele, ele se agarrou nela e disse, pronto, Deus vai fertilizar o útero dela. 13 anos depois, só Jesus. Não tinha Viagra na época. Você está rindo, mas eu estou falando sério. É isso que Abraão está dizendo. Abraão sorriu de Deus por causa disso. Vamos usar o nosso intelecto e falarmos da linguagem contemporânea? Abraão não tinha mais potência nenhuma. E a Bíblia diz, as mulheres haviam terminado o ciclo natural de poderem ter filhos. Quando Deus diz para ele, Sara será transformada em uma princesa, Abraão olhou com os olhos naturais. E ele percebeu que a promessa era uma promessa absurda. E quando a promessa é absurda, aquele que recebe ela tem que dar gargalhada mesmo. Estava em Minas Gerais pregando algum tempo atrás. Tem algum mineiro aqui? Tem não, né? Estava pregando em Minas Gerais esses dias, pastor Tênis. Se vê um rapaz no final da reunião, me deu uma caixinha de paçoquinha de presente. Ele era vendedor de doce. Eu disse, pastor Marco, depois não, o senhor ora por mim? Ele disse, é claro. Ele disse, pastor, eu recebi uma promessa que eu vou ser presidente do Brasil. Uma palavra profética. E ele olhou para mim, eu peguei, abri minha carteira, tirei um cartão e dei para ele. Pô, para que isso? Ele devolve o cartão, anotei meu celular atrás, dei para ele. Pô, para que isso, pastor? Ele disse, quando você estiver subindo aquela rampa, lembra de mim. Ele olhou para mim e começou a rir. Você está rindo do quê, rapaz? Pastor, o senhor acreditou, pastor? Ele falou, não foi Deus que falou? Ah, o profeta falou que foi. Eu falei, amigo, se foi Deus que falou, daqui a alguns anos eu vou te ver subir aquela rampa. Porque Deus faz aquilo que é impossível aos homens parecer. Deus tem na mão o controle do universo. Não tem nada que impeça Deus de cumprir a palavra, nem passado e nem futuro para Deus. Sempre é presente. Está entendendo isso? Por mais absurdo que foi o que Deus falou contigo, creia. Se apegue. Um dia eu estava pregando uma vigília lá em Madureira, no Rio de Janeiro. Tínhamos umas 9 mil pessoas. E Deus usou o profeta, esse que está aqui atrás, Jorginho. O senhor tomou na boca e disse assim, eu vou matar 3 que tocaram no seu ministério. Eu dobrei meu joelho naquela hora e disse, Senhor, mata, mas mata de outro jeito. Não sepulta, não. Deus também escolhe e entende as nossas orações. Pois bem, as 3 pessoas que Deus usou Jorge para falar, um era na América, um outro era em São Paulo, um outro era em Curitiba. Eu assisti a sepultura fúnebre do ministério dos 3. Perderam o ministério os 3. Porque tocaram o ministério que o Senhor me deu. Eu não pedi aquela promessa. Mas o Senhor é fiel. Deus é um ser que não abre a boca para falar à toa. Deus não joga palavras fora. Mas quando ele abre a boca para falar, sai de baixo. Vai acontecer. Vai acontecer. Meu corpo arrepiou inteirinho. Eu senti a chegada dele aqui dentro. O Deus de promessas entrou. Pega aí a sua promessa hoje e comece a glorificar. Pastor Marco, mas é impossível que Deus prometeu. Não me interessa. Se ele falou, vai acontecer. Nem que ele tenha que matar alguém para te colocar lá. Nem que ele tenha que fazer alguém nascer para te colocar lá. Nem que ele tenha que abrir uma porta onde não exista porta. O problema não é seu, o problema é dele. Você está escutando? Escute. Promessas que são incondicionais não é problema nosso. É problema dele. Pois é, Senhor, me desculpe o disparate, me perdoe, mas eu sou profeta e eu falo para o povo que eles têm que ouvir. Se o Senhor falou, dê o seu jeito. A nossa função é acreditar. Eu creio, conto os dias e vou ver o milagre acontecer. Quem vai me acompanhar a ver o milagre acontecer? Então rasgue a sua alma e comece a adorar. Eu era garoto quando eu tive a minha primeira crise espiritual. Tinha 16 anos, estava num salãozinho, Léo, salãozinho pequeno. Estávamos lá, um salãozinho 3x4 e meia dúzia de crentes. E Deus usou uma irmãzinha para profetizar para mim, irmã Maria de Paula. A irmã Maria de Paula era um fenômeno. Não tem como explicar para você como ela profetizou para mim, porque você é muito inteligente, você fala vários idiomas, menos o dela. Você fala inglês, espanhol, português, ela falava o idioma rocianês. É de quem nasceu na roça. Não adianta eu tentar falar do jeito que ela falou, que ninguém entende aqui. Vou traduzir para você. Ela virou para trás e disse assim: meu servo, vou eu te usar tanto nessa terra, chegará um tempo na sua vida que eu vou te usar de tal forma que você vai falar aqui, ali e acolá ao mesmo momento. Você vai falar em cima e embaixo, no norte, no sul, leste, oeste, na mesma hora, porque eu tenho pressa, porque a minha volta estará acelerada nesse tempo. Quando ela falou isso, a minha alma foi atingida pela fé. Eu subi com Deus, eu glorifiquei a Ele. Só que quando eu estava adorando a Deus junto com os irmãos, levantou o único irmão que estava ali, que era estudado do nosso salão. Ele pegou um sininho, chacoalhou e disse assim: só um minuto. Todo mundo olhou para ele e disse: pois não, irmão. Ele disse: o que essa mulher disse nunca vai acontecer. E eu disse: por que não? E ele disse: por quê? Porque o que ela disse é antibíblico. Só Deus é onipresente. Só Deus pode falar aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Só Deus pode falar embaixo e em cima. Está no norte, no sul, no leste, oeste ao mesmo momento. Porque só Deus é onipresente. Ele disse: nem o diabo é onipresente. De fato, não é. Nenhum espírito no mundo é onipresente a não ser o Espírito do Senhor Jeová. É por isso que Ele está aqui dentro me convulsionando para dar glória, e está aí atrás dentro de você fazendo a mesma coisa. Só Ele é onipresente. Quando Ele falou aquilo, briga dentro da minha alma, mais baixinho só do teclado, mais lento. Hoje você está desligado hoje. Liga, eu estou aprendendo com o seu pastor aqui. Olha para mim. Quando Ele disse aquilo, a minha mente brigou com o meu coração. O intelecto contra a emoção. O homem natural com o homem espiritual. Porque o que ele disse fazia sentido aqui. Quem estudou sabe que só Deus é onipresente. Mas o que ele falou que mexia comigo aqui e não descia para cá era diferente do que a irmã me falou. Porque o que a irmã me falou veio direto para cá. Não passou para cá. Veio aqui. Aqui eu acreditava nele. Aqui eu acreditava nela. Essa é a diferença de quando Deus fala e quando o homem fala. Quando Deus fala, a nossa adrenalina sobe, o corpo responde à palavra profética. Você já parou para ver isso? Quando Deus usa alguém para falar com você, é um problema sério. Eu não sei se aqui é, na minha terra é. Deus falou com alguém, a pessoa nem sabe o que Deus falou, ela desmaia, cai pro chão, rola. Quando ela volta em si, ela chama: irmãos, o que Deus falou para mim mesmo? Que eu nem sei o que foi. Porque o sobrenatural toca o natural e o natural tomba. Aí precisa de alguém do lado que foi testemunha ocular para revelar o que foi falado. Não é assim? Pois bem, quando ela disse, eu não entendi nada aqui, mas aceitei tudo aqui. Aí quando ele falou: Jorge, eu entendi tudo aqui e não aceitei aqui. Passou o tempo. Foi a primeira crise que eu tive com Deus. Eu disse: quem é Deus? Quem é a realidade? O que é a verdade? Porque ela era uma profetisa que nós criamos. E o que o irmão disse, a luz, a teologia, fazia sentido. Passou o tempo. E graças a Deus, nenhum dos dois morreram, até que eu pude reunir tanto a irmã Maria de Paula quanto o presbítero da igreja. Nessa época eu já não era mais presbítero, já era pastor. E ele continuava presbítero. Chamei ele, disse: vem cá, presbítero, vem cá, irmã Maria de Paula. Irmão, peça perdão a ela, por favor. Ele olhou para mim: perdão por quê, pastor? Foi porque o Senhor colocou ela, uma vez, numa situação tão constrangedora diante da igreja, que ela passou vergonha. O Senhor chamou ela de mentirosa. E ele disse: por quê? Por causa daquele dia assim, assim, assim, assim. Ele disse: é, mas Deus não pode transformar um homem em onipresente. Você não é onipresente. Eu disse: eu não sou onipresente. E Deus nem disse que eu seria onipresente. O que Deus tomou a boca dela para dizer, disse que eu estaria pregando em vários lugares ao mesmo momento. Estaria em cima, embaixo, no norte, no sul, ao mesmo tempo. E eu disse, pois bem, isso não é onipresença? Isso não. Isso chama-se tecnologia. Como é, pastor? Eu disse para ele assim, ó, nem eu nem você sabíamos que Deus ia me dar um ministério de vídeo, de DVDs e de CDs. Nem eu nem você sabia que eu estaria pregando em igrejas como aqui, a de hoje, no UF, que está sendo transmitido pela internet. Eu estou pregando aqui nos Estados Unidos. Onde é que estão me vendo uma hora dessa, pastor Tennyson? Só Deus sabe em qual veículo desse grande mundo tem um CD do pastor Marco dentro de um caminhão e um irmão ouvindo, dando glória a Deus ainda. São 53 países do mundo onde eu fui, com fuso horário diferente. Eu estou pregando aqui, estou pregando ali, estou pregando no norte, no sul. O meu site estourou essa semana em mais de 1 milhão de visitas. Só Deus sabe quem é que está olhando lá. E daqui uma semana começa o meu programa na televisão brasileira. Vou falar no norte, no sul, no leste, no oeste. E ninguém tem nada a ver com isso. É só adorar. Você creu no que eu falei? Levante a mão direita para cima. Hora de acordar o irmão que está do seu lado. Agarre ele pelo ombro, por favor. Até o visitante faz isso. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Colocou? Chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga, quem fez promessa para você foi Deus. Diga, você tem uma promessa divina. Então melhora o seu rosto. Diga para ele, ei, sai dessa vida fraca e pobre. Deus vai realizar a promessa. Então agora dê uma salva de palmas a Jesus de Nazaré. Está tocando tão baixo, agora não escuta nada. Olha para cá. Deus é fiel? Quer voltar para o assunto de Sara comigo? Você promete que não vai escandalizar nem desviar? Então olhe para mim. É isso que dá. Você, onde você vai, geralmente não tem muita palavra. Quando pega uma palavra... estômago não aguenta, né? Olha pra cá. 17 de Gênesis, pastor Tenso. Quem estudou a Bíblia um pouco sabe que a Bíblia Sagrada é um livro difícil de ser interpretado. O livro do Gênesis, principalmente, é um livro dificílimo. Por quê? Porque quem escreveu o livro do Gênesis não foi testemunha ocular. Não havia escrita predisposta na época. A época era cuneiforme ainda. Quem escreveu o livro do Gênesis? Vamos ver se você sabe. Quem? Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem escreveu? E ele esteve lá para ver tudo aquilo? Só parte dos acontecimentos. Gênesis, Moisés não estava lá. Deus revelou para Moisés numa época em que ele estava em transe espiritual. Quantos dias Moisés jejuou? Vamos ver se você lembra. Eu já ensinei isso na igreja lá de New Jersey, lá de South River. Quantos dias Moisés jejuou? Quanto? 1, 2, 3. É claro que não. Aluno ruim, tem que fazer o Instituto Teológico comigo. Moisés jejuou 80 dias. Pastor Marco, 80 dias. Deuteronômio 9, 16, depois você lê em casa. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Quando ele desceu com as tábuas da lei para entregar ao povo, quando ele desceu, viu o povo adorando bezerro. A Bíblia diz, tendo eu descido, vi o povo naquela situação, arrojei as tábuas da minha mão, ou seja, joguei elas no chão e as primeiras tábuas foram quebradas. E tendo quebrado as tábuas, tornei-me para o monte. E mais 40 dias e mais 40 noites, não comi pão e nem bebi água. 80 dias Moisés ficou sem comer e sem beber lá no monte. Nesses 80 dias, Deus abriu o leque da revelação para ele. E Moisés teve a visão de tudo que aconteceu. Do princípio até depois da morte dele. Ele foi o único, como eu disse ontem, que escreveu sobre a morte dele. Foi ele que escreveu. E nesta revelação, imagine você, eu não sei se Deus colocou uma tela na frente dele, se Deus fez ele sonhar, se Deus foi ditando e fez ele escrever em pedras. Eu sei que quando ele voltou e compilou o livro, algumas coisas da Bíblia ficaram fora de ordem. Quer um exemplo? Gênesis 1, 2 e 3. Capítulo 1 de Gênesis, verso 27, diz assim: e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Logo no capítulo 1, Deus já fez o homem e a mulher, mas só no capítulo 2 é que nasce Adão, e só lá no capítulo 3 é que vem a mulher. Mas em Gênesis 1, os dois já estavam criados. A Bíblia não foi escrita numa sequência cronológica. Gênesis 17 está fora de ordem. diga para o seu irmão, está fora de ordem. Diga que está fora da ordem cronológica dos fatos. Vamos lá, cultura bíblica, aprenda isso. Gênesis 17 tinha que estar escrito no lugar de Gênesis 14. Gênesis 15 deveria estar escrito no lugar de Gênesis 17. Por quê, pastor? Porque o milagre que Deus prometeu em Gênesis 17 aconteceu em Gênesis 15. Está preparado para ouvir? Desaperta o cinto, que agora é hora de gritar. Abraão sai de dentro da sua casa. Deus termina de falar com ele. Deus subiu de cima dele neste texto. Quando ele termina de dizer a Deus e dá a gargalhada dizendo que não tem condições de ter filho, Deus pede a ele um sacrifício. Deus pede a ele o quê? E ele entrega um sacrifício. Levanta um altar no meio do deserto. E Deus fica assistindo a maneira como Abraão vai dar o sacrifício a ele. Antigamente Abraão conseguia pegar um boi inteiro, ou melhor, conseguia pegar um cordeiro inteiro e colocar em cima do altar. Conseguia pegar animais de grande porte, cortá-los, sangrá-los e colocá-los em cima do altar. Em Gênesis 15, Abraão está tão fraco que ele tem que cortar o animal em pedaços. Demorou tanto a matança que os urubus começaram a voar. Ave de rapina só se aproxima quando o cheiro da carne já está a ponto de virar carniça. Estava tão fraco Abraão que ele não conseguia nem imolar um cordeiro direito. Demorou tanto para imolar o cordeiro e para cortar ele em pedaços e colocar dentro em cima do altar que os urubus começaram a voar. É em Gênesis 15 que o meu Deus olha para Abraão e vê Abraão se esforçando. E Abraão vira, pega um pedaço de carne, coloca no altar, enxota as aves de rapina. Ele faz uma miscelânea de acontecimentos de uma só vez. E nesse momento acontece algo que só Deus pode explicar. A Bíblia diz que os olhos de Abraão começam a escurecer. Diga para o seu irmão, começam a escurecer. Não ouvi direito. Pergunte para o seu irmão, por quê? Não, dá um grito no ouvido dele, por quê? Responde para ele, por quê? Não sabe não, hein? Então, olha para mim que estou esperando o meu tecladista voltar, porque sem ele eu não tenho inspiração nenhuma. Ô meu filho, volta com esse negócio logo. Deixa truncar esse negócio. Volta agora. Eita. Volta agora, desliga esse trem, que coisa ruim. Isso, vamos ver se ele volta agora. Isso, vai lá. Isso, eu não consigo operar sem anestesia, irmão. Caiu uma escuridão sobre os olhos de Abraão. Dá para ouvir cientificamente? A pressão de Abraão caiu. Estava tão velho, tão cansado, que a pressão dele caiu. Ele fez um sacrifício tão grande, cortar um animal, colocar aqui, enxotar as aves, que ele ficou fraco. Quando os olhos dele se escureceram, Deus interferiu. Deus percebeu que ele estava de fato muito velho. E era a hora do milagre acontecer. Quando os olhos dele estão se escurecendo, a Bíblia diz, e passou perto de Abraão um vento. O vento acordou ele, abriu os olhos. Ele diz, e quando passou o vento, passou do outro lado uma tocha de fogo. E a Bíblia diz, e caiu um sono profundo em Abraão. E Abraão, pronto para ver o milagre? Deus opera milagre quando o vento sopra e quando o fogo está aceso. Sabe como Deus vai operar o milagre aqui em Ur? Primeiro o vento dele vai passar. Os crentes dessa terra estavam cansados, estavam já prontos para ter um... sem pressão espiritual nenhuma, não vão dormir antes que um vento de Deus sopre sobre eles e os reanime. Vem um vento aí. E não é vento de desgraça, é um vento de ressurreição que vai soprar nessa terra. O que Deus fez com o meu irmão Ezequiel no capítulo 37 do livro dele, trazendo vida ao vale de ossos secos, é o que Deus promete fazer aqui nessa terra de Newark. Você pode dar um grito de glória a Deus por isso? Segundo, além de Deus ressuscitar, uma chama de fogo vai ser acendida. Porque quando o fogo está aceso, o milagre está pronto para acontecer. Abraão cai, agora sim, num sono profundo. A única passagem da Bíblia semelhante a essa é com Adão. Quando Deus viu que Adão estava sozinho, a Bíblia diz, e fez Deus cair um sono, hein? E quando o sono profundo aconteceu com Adão, o que é que aconteceu com ele? O que é que Deus fez com ele? Deus tirou uma costela e fez o que com a costela? Fez a mulher, o presente mais lindo que Deus já colocou na terra para o homem. As mulheres dão um grito de glória a Deus aí? Deus só faz cair um sono profundo no homem quando ele vai mexer com uma intervenção cirúrgica. Quando caiu um sono profundo em Abraão, só quem é crente vai entender o que aconteceu ali. O que Deus fez com Abraão deixaria qualquer desses médicos que mexe hoje com lipoaspiração, com plástica, apavorados e envergonhados. Eles iam pegar o diploma deles e iam rasgar em mil picadinhos. Porque o meu Deus não faz cirurgia plástica e nem faz lipoaspiração. Meu Deus, ele transforma, ele rejuvenesce, ele traz uma substância de vida sobre a pessoa, que a pessoa que estava morrendo levanta de pé, glorificando e exaltando o nome dele. A tradição dos hebreus é que conta o que aconteceu depois de Gênesis 15. Abraão levanta no meio da noite, depois do sono, na escuridão, ele não olha para o corpo dele, ele sai correndo apavorado para casa. Ele nunca ficou longe de Sara. Quando ele chega dentro da tenda dele e puxa a coberta para deitar junto com Sara, a tradição dos hebreus diz que Sara e Abraão se olham. Segundos de silêncio, porque um candelabro ficava aceso dentro do quarto. Depois do silêncio, um grito, tanto de um quanto do outro. Ah! Ela puxa a coberta e diz assim: saia do meu quarto. Se o meu marido te vier aqui, ele te mata. E ele diz: sai da minha cama. Se a minha mulher te vier aqui, ela te mata também. Ela diz: mas essa aqui é a minha cama. Ele diz: esse aqui é o meu quarto. Mas o meu marido chama Abraão e a minha mulher chama Sarai. Mas eu sou Sarai e eu sou Abraão. Está preparado, irmão? Como é que é? Seu nome é como? Abraão. E o seu? Sarai. Quantos anos você tem? 90. Mas você está com cara de quem tem 20. E você? Eu tenho 100. Tem não, você tem cara de quem tem 25. Mas o que, que aconteceu quando eu saí daqui? Deus me parou no meio do deserto, subiu em cima de mim, fez promessa, eu caí na risada. Eu levantei e ele me pediu um sacrifício. Eu estou dando um sacrifício para ele. Minha pressão caiu. Antes que eu caísse na pressão, passou um vento e um fogo, e eu desmaiei. Acordei, vi que estava longe de casa e corri para cá. Ela disse: então você não olhou no espelho ainda? Vem cá, Abraão. Levanta os dois, vão olhar para o espelho. Quando Abraão e Sara olham para o espelho, a tradição de Deus diz que os dois ficam assim. Eu imagino Abraão olhando para o espelho. Mulher na frente do espelho é uma coisa horrível. Um olha para o outro olha para um, os dois estão rejuvenescidos. Não, só a irmã que deu glória a Deus acreditou, o resto está tudo com a cara de touco, xoxa. Calma, eu sei que é difícil, é promessa absurda. Mas o senhor tem prova de que isso aconteceu? O duro é que eu tenho. O duro é que lá no capítulo 20 de Gênesis, Abraão e Sara saem para fazer uma lua de mel. Ela tinha quantos anos? E ele? Quantos anos ela tinha? E ele? Os dois saem para a lua de mel no Egito. Quando chega perto do Egito, ele lembra da última vez que ele esteve lá. Não foi nada bom. Ele olha para ele e diz assim: Sara, sim, filho. Se alguém perguntar aqui que você é minha, diz que você é minha. Por quê? Era bonito demais. Ficou com medo do rei cobiçar ela. Quem é? Que em São Juízo vai cobiçar uma mulher de 90 anos? Só se for um asilo. Só se for um museu. O que que aconteceu, pastor? Simples, o Deus das promessas impossíveis mexeu com a lei da natureza para que a palavra dele não caísse por terra. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus que o Deus de Abraão é o mesmo Deus da sua vida. O que ele fez na vida de Abraão e Sara vai fazer na vida dessa igreja. Pastor Tennyson, toma posse. Porque essa é só uma das primeiras congregações. Virão outras 10, 100 congregações dos Estados Unidos. Eu profetizo que o Senhor entregará na mão dessa igreja uma chave dentro desse país. Brasileiros de todas as partes conhecerão este ministério. Porque Deus tem pacto com pessoas que têm compromisso com Ele. Quem tem compromisso com Deus aqui, tira o pé do chão para adorar o nome dEle. Então vai lá. Deus vai rejuvenescer a sua mente hoje. Se for preciso, ele vai fazer uma cirurgia no seu corpo, mas eu prefiro que hoje ele faça uma cirurgia na sua mente, trazendo de volta as promessas que te fizeram crescer, trazendo de volta as palavras que ele disse que ia cumprir. Vai acontecer, irmão. Não me interessa como, não me interessa o que tem. Ei, escute, quando dá exemplos da Bíblia, quem sabe isso é melhor. O Senhor um dia estava tão irado com o povo inimigo de Israel, porque eles debocharam o nome dele, que o Senhor chamou o seu capitão e disse assim: olha, eu entrego os inimigos hoje na mão de vocês. Eu entrego os inimigos que dia? Não entendi, que dia? Hoje até que horas? Até meia-noite, a noite toda, o dia de hoje vai até que hora? Diga para mim, até que hora vai o dia de hoje? Diga para o seu irmão, até meia-noite o Senhor vai entregar os inimigos à sua mão. Hoje, diga, é hoje. Não, mano, você nem para profetizar acredita. Abre essa boca santa. Diga, é hoje. Ei, essa casa é de presente para Deus. O aniversariante está aqui. Nessa festa é diferente. Não somos nós que damos o presente para Ele. É Ele que dá presente para nós. Eu sou porta-voz dEle. Eu estou dizendo que é hoje o dia do milagre. Pega Ele! Aí veio o problema, pastor Tênis. Deus disse que entregava os inimigos na mão deles hoje. Os inimigos tinham cavalos possantes, saíram correndo. E o capitão não conseguia pegar os inimigos. E o exército disse: capitão, hoje a gente não pega esses inimigos de nenhum. O sol já está escurecendo. Hoje não tem jeito. O capitão para, desce do cavalo e faz uma oração: Senhor, pois não. O Senhor não vai cumprir a promessa. Por que não? O Senhor disse que entregar os inimigos na minha mão que dia? Hoje. Que dia? Senhor, não tem jeito. Por que não? O sol já está indo embora, está escurecendo, e no escuro eu não tenho como pegar os inimigos. O Senhor olha para trás e diz: não é que é verdade? Eu imagino os anjos no céu rindo no canto. Mas e agora? O Senhor vai? Quer ver o que o Senhor vai fazer agora? O Senhor não disse que ia dar os inimigos na mão deles hoje? Mas já está escurecendo, ninguém trabalha na madrugada, na noite. Deus levanta os anjos e diz: só eu, Deus, eu falo, sou obrigado a cumprir. Deus olha para a terra, coloca uma mão embaixo do sol e a outra mão em cima da lua. E faz assim, ó. Para, sol, detente, lua. Tá bom desse jeito, Josué? Pega os inimigos hoje. O sol não vai se esconder até que os inimigos não caiam, porque a minha palavra não volta atrás. A palavra do Senhor não volta atrás. Você não está acreditando ainda? Me dê um lenço, me dê sua toalha. Tem um rapazinho em Israel, segue um profeta, e ele sabe que o patrão do profeta era Deus. Ele faz tudo que o profeta quer, dá água para ele, faz tudo. E um dia o profeta vai dizer assim: o que você quer? Quando eu for embora, o que você quer que aconteça? Ele diz: simples, eu quero que a porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. O profeta tomou um susto e disse assim: você é inteligente. O rapaz marcava todos os milagres que o profeta fazia. O profeta fez 7 milagres. Ele queria 14 milagres no ministério dele. E o profeta faz então uma palavra: olha, tudo bem, falei com Deus, Deus liberou. Mas tem uma condiçãozinha. Primeiro você tem que ver eu subir. Se me ver subir, eu te dou. E no dia lá, o profeta tenta esquivar dele, fala: fica em Betel. Diz: onde o senhor foi, eu irei. Fica aqui no jogo. De jeito nenhum, eu quero te ver. Eu não sou besta, não nasci ontem. Eu quero ver acontecer. Chega um dia das Israelitas, o seu prazo esgotou na terra, venceu o visto. Na hora de você vir para cá, não vou te deportar. Então vem para cá, vem. Passa uma carruagem de fogo, separa os dois e um redemoinho leva Elias para o céu. Elias está subindo, o garoto está aqui, mas aí, Elias, promessa. Elias olha para o céu: e aí, senhor? Joga sua capa para ele. Rapaz, pegou a capa. Irmão, eu vejo que às vezes Deus não faz muitas promessas desse naipe, mas não tem isso. Porque ele mesmo se vê em situação difícil. Sério. A palavra foi penhorada. 7 milagres Elias fez. Eliseu tinha que fazer? Eliseu chega na beira do Rio Jordão. Todo mundo atravessava aquele rio, tinha barquinho ali do lado, era só pegar um barquinho, pagar um táxi e o barquinho levava. Do outro lado, um lugar mais fino, tinha uma ponte. Eliseu podia caminhar para lá e pegar uma ponte. Mas não. Ele andou de um lado e olhou para o outro. Eu? Pagar táxi? Eu? Andar mais algumas léguas? Eu tenho promessas. Deus está olhando o trono. Imagina o que, que ele vai fazer. Os anjos dando risada lá em cima. O Senhor prometeu agora. Diz, bom, eu vou tocar nessa água. Vamos ver, cadê o Deus de Elias? Ele pega e dá um tapa na água com o pano. Tá, onde está o Deus de Elias? Deus de Elias fica de pé, mas dá licença. O rapaz passou até enxugar. Aí ele acostumou a fazer milagre. Tudo que era impossível ele queria fazer agora. Ele chega perto de uns homens, escuta, ele chega perto de uns homens lenhadores, cortando lenha, e tem um chorando no canto. Ele diz, quem só está chorando? Sabe que eu não tenho machado, arrumei emprestado do meu amigo, para levar comida para casa, trabalhei mais do que todo mundo, esqueci de encravar o machado direito. A última vez que eu fui tentar cortar a lenha, eu ergui demais o machado, desencravou o machado, caiu dentro do rio. Eu não tenho dinheiro para comprar outro, não tenho comida para minha família, estou com a vida desgraçada. Tá não, amigo. Por quê? Que eu tenho promessas. Onde caiu o machado? Ali, imagina Eliseu chamando. Onde foi que caiu o machado? Todo mundo parando de cortar lenha e olhar. Ali, ó. Você sabe nadar? Você sabe respirar debaixo d'água? Por que você quer saber onde está o machado? Porque o machado vai vir para a sua mão. Eliseu pega a capa e começa a rodar. Céu, alô? Terra chamando o céu. 1, 2, 3. Isso aqui é o selo da promessa. Machado! Flutue. Flutue. Flutue. Os homens aqui atrás estão olhando. Esse camarada é louco. Machado é ferro. A lei da gravidade diz que tudo que tem massa fica colado no chão. O ferro é mais pesado que a água, não tem como flutuar. Machado, flutue! Deus está ouvindo lá em cima nos céus aí agora, Senhor. Eu vou ser obrigado a quebrar a lei da gravidade, porque eu dei a minha palavra. Eu não sei se você já leu Paulo Coelho, não sei se você já ouviu falar do grande mago. Eu li um livro dele uma vez que eu dei gargalhada. Ele disse que ele tem uma frustração na vida. Pergunte qual. Ele trilhou o caminho de Santiago e ele queria o dom dos alquimistas. Qual é o poder que os alquimistas têm? Pensam ter, pressupõem ter, transformar matéria em outra matéria. Transformar zinco em prata, bronze em ouro. Ele diz que a única frustração dele é essa, porque ele nunca conseguiu transformar nada em nada. Ele disse assim, é porque ele é bruxo. Se servisse ao Deus Jeová e fosse profeta, Deus transformaria. Porque o meu Deus cumpre o que ele fala. Aconteceu o poder da alquimia dentro da água. Eu não sei se Deus transformou em isopor, se Deus transformou em plástico. Eu sei que o machado no fundo da água teve que flutuar e vinha ainda para a beira do rio. Eliseu pegou o machado, jogou a água, enxugou e disse, stop, filho, vai trabalhar, porque eu tenho promessa de Deus na minha vida, e dá licença. Não, a minha mente viajou mais ainda. Quantos milagres ele tinha que fazer? Ele fez 13, e o último milagre, eu tenho certeza, ele guardou para ele. Eu penso que ele imaginou assim, quando eu estiver bem velho, ficando doente, eu uso esse último milagre para eu viver mais um pouquinho na terra. Mas ele morreu, aquelas mortes súbitas que não dá tempo de você pensar. Morreu, morreu e foi para o céu. Seio de Abraão. Está lá no seio de Abraão, num canto bicudo. Jeová visitando lá. Tudo bem, né? Tudo bem com você, Eliseu? Falou, não, o senhor é mentiroso. Eu mentiroso? Pô, mas eu fiz tudo o que você queria, rapaz. Eu fiz, eu abri o Rio Jordão, eu fiz machado, eu ressuscitei morto, eu fiz tudo o que você queria. Ah, ah. O senhor prometeu porção dobrada. Faltou um milagre. E eu estou morto, não tem mais como acontecer porque eu já estou aqui. Deus olha para ele, humanamente falando sim, mas eu, como sou Deus das coisas impossíveis... O que o senhor quer fazer? Vem cá, Eliseu. Você vai assistir daqui do céu o milagre último, tá bom? Lá onde enterraram Eliseu, está tendo uma batalha. E um camarada cai morto dentro da cova de Eliseu. Quando um camarada morto encosta no osso de Eliseu, já vai aparecer, ó. O rapaz sai vivo de dentro da tumba. E Eliseu olha, pô, por que o senhor não fez isso comigo? Você não pediu. Eu realizo as minhas palavras. Porque eu sou Deus de promessa. Quem tem promessa de Deus na vida aqui hoje? Quem tem promessa de que vai ser feliz no casamento? Quem tem promessa? Quem tem promessa de que vai ser abençoado nessa terra financeiramente? Quem tem? Quem tem promessa de que o passaporte vai ser carimbado pelo governo, que você vai ter o green card? Quem tem promessa? Então receba hoje de novo fé para acreditar que tudo isto vai acontecer agora. Toma posse, deposita no peito, mas por favor, não fica me olhando com esse olho seco, igual um de sapo que morre no dia de enchente, não. Não fica me olhando com essa boca travada, boca de aço, língua de ferro. Volte a adorar no seu Deus essa noite. Deus de promessas habita dentro deste tempo. Os pés dele estão aqui dentro hoje. A face dele está no céu sendo adorado pelos santos anjos, mas os pés dele estão aqui. Curve-se diante dele e receberás a promessa das coisas sobre-humanas. Crê nisso? Então comece a adorar, comece a glorificar, comece a crescer na fé. Vai acontecer. Diga para o seu irmão, vai acontecer. Não, grita no ouvido dele, quem sabe ele acorda, diga, vai acontecer. Você conhece a música do pessoal lá do Rio de Janeiro, Deus de Promessa? Deus de Aliança. Não chegou aqui, hein? Aqui é outro país, irmão. Continua tocando. Vale pra cá. Isaías 43. Digo, sermão, agora tem que ser crente. A metade do texto, pastor Pérez, o senhor que é pregador, eu entendo aqui. A outra, só aqui. Quando Deus diz, se passares pelas águas, elas não te afogarão, eu entendo aqui e aceito. Porque se eu cair dentro do mar, alguém pode jogar uma boia. Se o barco vier a pique, como aconteceu com Paulo, um pedaço de madeira pode me salvar. Quando o Senhor diz, se caíres no rio, as águas não te submergirão, eu entendo que alguém pode passar e me socorrer. Isso eu aceito aqui, o que faz sentido. Agora, a metade da promessa, e Deus está dizendo, se passares pelo fogo, a chama, faz sentido isso? Mas não. Não faz, porque Deus não está dizendo assim, eu vou te livrar do fogo. Ele está dizendo, eu vou te livrar no fogo. Ele não está dizendo assim, ó, se passares do lado do fogo. Ele não está dizendo assim, se pensares em passar no fogo. Ele está dizendo assim, quando passares pelo fogo, dentro dele, a chama não vai arder em você. E aí? Isso não dá para aceitar aqui. Eu não sei se você foi uma criança levada como eu fui. Como muito levado que era, eu já me queimei uma vez. Não precisei queimar a segunda ou a terceira para aprender que o fogo nem queima e que ninguém brinca com ele. Queimei uma vez só. Todas as vezes que eu vejo fogo eu me afasto dele, porque eu sei que é perigoso. O poder do fogo é tão grande que se você estiver passando perto de alguma queimada, você pode estar dentro do carro, com o ar-condicionado ligado a dezenas de metros do fogo, o calor dele traspassa o vidro e aquece o seu corpo. Eu tenho medo do fogo. Deus está dizendo agora, se passares pelo fogo, a chama não vai te queimar. Aí não dá para entender. Eu comecei a orar a Deus e a tentar interpretar este texto e cheguei a uma conclusão. Isso aqui não é promessa para qualquer um. É promessa para quem é anormal. Para quem tem uma vocação divina muito grande. Para quem nasceu para ser diferente de todos os demais da terra. Porque naturalmente falando, quem entra pelo fogo se queima. Só não pode se queimar quem tem promessas absurdas na vida. E quem nasceu para glorificar o nome de Jesus como ele tem que ser glorificado. A Bíblia fala de um texto que aconteceu isso. Tudo que Deus promete, ele deixa na Bíblia um exemplo para você crer. Tem três rapazes. Ananias, Misael e Azarias. Receberam o apelido de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não se curvaram diante da estátua de um rei. O rei ficou irado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E disse: quando tocar a trombeta, vocês não dobrarem os joelhos, vocês vão ser jogados dentro da fornalha. Os 3 se levantam e gritam: fique tu sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar da fornalha. Ou seja, ele pode apagar o fogo. Ele pode fazer chover e apagar o fogo. E eles continuam dizendo: todavia, ainda que ele não nos livre, nem assim deixaremos de glorificar o nome dele. Eu cheguei a uma única conclusão, pastor Tennyson. Nessa prova do fogo, Deus não leva qualquer um. Deus só leva quem nasceu para virar o mundo de cabeça para baixo. A prova do fogo não é para qualquer um, porque qualquer um negaria ele antes de chegar lá. Deus só leva perto do fogo aqueles que nasceram para ser vitoriosos. Se eu fosse você que fica sofrendo com o calor do fogo, morrendo de medo de ser queimado, eu dava era um grito de glória agora. Porque esse fogo aí existe só para te assustar. Detalhe: Deus promete livrar do fogo. Lá dentro no fogo, Deus promete livrar quando passares no meio dele. Mas Deus não promete livrar da angústia, do medo, do frio na boca do estômago, da úlcera nervosa, da sensação de impotência, da sensação de abandono. Deus não te livra dessas sensações. Ele vai te livrar da dor e do poder do fogo. Mas antes que isso aconteça, ele quer te provar. Ele quer ver se você está disposto a ir até lá por ele. Ele quer ver se no meio do caminho você não vai tentar negociar e dizer: soldado, pensando bem, eu vou voltar e vou me dobrar. Deus quer ver se você tem coragem de ir até um limite final com ele. É por isso que, por que você acha que só alguns conseguem ser galardoados e exaltados por Deus dentro da igreja? Porque são poucos que têm um talento como o que Jesus me deu, como o que tem Jorginho. Por quê? São poucos que têm coragem de ir com Deus até o limite. Quer fazer a diferença aqui no Urca, igreja? Vá com Deus até o limite. E não negue. Vá sabendo que Ele pode te livrar. Mas também saiba que se Ele não te livrar, não é porque Ele te abandonou. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Deus quer ver se você está com coragem hoje de ir até no limite final para receber sua bênção. Tem coragem? Pastor Marco, mais nem menos. Se você tiver coragem de enfrentar os seus inimigos cara a cara, Deus manda dizer que a forca que fizeram para ti, você não vai ser enforcado nela. Pelo contrário, aqueles que armaram a forca para te enforcar vão ter que te vestir com vestes reais. Vão ter que colocar uma coroa na sua cabeça, colocar você sentado em cima de um cavalo alazão, pegar aqui embaixo no cavalo, arrastar o cavalo e gritar para todo mundo ouvir. Assim Deus faz com alguém que tem coragem de ir até o limite. E aquela forca que fizeram para ti, você verá o seu inimigo ser enforcado nela. Mas você não prova a morte, porque Deus investiu demais em você. Deus espera um retorno da sua vida aqui nessa terra. Dá para dar um glória a Deus aí, Pê? 3 rapazes estão sendo empurrados para a fornalha. Deixa eu dar um pouquinho de história. A fornalha não era um buraco numa caverna, era um buraco no chão. Onde era o buraco? O rei ficava sentado longe. Os 3 estão com as mãos amarradas, além disso que também estão com os pés amarrados com cordas. Como vai um preso andando devagarinho? Os soldados que conduziram eles até a fornalha não iam do lado, iam por trás deles, com flecha, arpões, varapaus, encostando nas costas deles, fazendo eles andarem. Eles iam parando, os soldados iam fazendo eles andarem, porque tinham que cair dentro daquela fornalha. Entenda comigo, use a sua inteligência. A Bíblia diz que antes que os meninos caíssem dentro da fornalha, os soldados que os levavam, não entendi, os soldados que estavam conduzindo eles até a fornalha morreram. Se os soldados morreram, como é que eles caíram dentro da fornalha? Vem cá, por gentileza. Soldado, fica aqui atrás de mim. Uma lança. Fica uma lança aqui nas minhas costas. Me conduz ali, vai me empurrando até para frente da fornalha. Ele está me levando, só um minutinho. Vai, agora. Como é que ele morreu? Como? Se eles morreram queimados, soldados, por que é que eu estou sendo conduzido por ele não caí dentro da fornalha? Ou melhor, como é que eu caí dentro do fornalho? Porque ele não ia se jogar lá dentro. Luz e inteligência. Simples. Fique de pé aqui. Quando ele estava conduzindo os meninos, ele conduz. Estavam os três, um do lado do outro. O calor do fogo. Bastou o calor, porque a fornalha estava 7 vezes aquecida. O calor subiu, passou o corpo dos meninos e pegou o soldado aqui atrás. Quando alguém é atingido de frente, ele cai para onde? Para trás? Esse não caiu para trás. Fique aqui atrás de mim. Vai, a espada está aqui. Jorginho, vai atrás dele. Quando você for cair para trás, Jorginho, apõe as mãos na costa dele. Não deixa ele cair para trás, tá bom? Estamos vindo, estamos mandando todo mundo. Eu, o inimigo e o anjo do Senhor. O fogo, o calor subiu. Segura ele, não deixa ele cair não. Joga ele para frente, Jorge. Isso. Pastor, o que, que aconteceu? Simples. Deus não deixou ele cair para trás. Porque se ele caísse para trás, os três iam sair correndo ali. O fogo não tinha poder sobre eles. Ninguém entrava ali na fornalha. Para não cair para trás, o anjo do Senhor empurrou o soldado. O soldado esbarrou no rapaz e os três caíram dentro da fornalha, dentro do buraco. Pastor, para que tudo isso? Senta aí, obrigado. Primeiro Deus complica. Depois Deus descomplica. E depois ele explica por que foi que ele complicou. Está entendendo? Então dá um grito de glória aí. Primeiro Deus complica, levando o crente na boca da fornalha. Mas ele cai lá dentro. Mas lá dentro que ele descomplica. Se o soldado caísse para trás, os três tinham corrido e não tinha se cumprido a Bíblia. Aí os três caíram da fornalha. Pergunta para o seu irmão: que jeito você acha que eles caíram lá? Rindo? Pergunta para ele: rindo? Alegre? Não. Tem três crentes dentro da fornalha. Os três desequilibraram e caíram. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Três, um, eu boto um grito lá, e o fogo está subindo. Eu estou gritando o quê? Pavor. Mas o fogo não tinha poder sobre ele. Aí um começa a gritar: está queimando, está queimando o quê? Está queimando a corda que estava amarrando a minha mão e o meu pé. Ah, se fosse pentecostal, engatava um aleluia. Aleluia! Ei, estão dentro da fornalha. Se eu fosse eu, saía de lá. Pergunta se eles queriam sair de lá. Foram fazer o que lá dentro? O que a Bíblia diz? Passeando. Irmão, prepara para dar um grito agora. Deus manda dizer que o fogo que te deixou atormentado até hoje de manhã, amanhã você vai brincar com ele. Recebeu a palavra? Você vai debochar do seu inimigo. Você vai estar no meio do fogo. O fogo não vai ter poder sobre você. Você vai passear no meio do fogo. Racanto rubassurimigai. Vai estar no meio do fogo. Ele não terá poder para fazer mal a você, porque você é protegido. Você é imortal. Todo que tem promessa de Deus é imortal. Satanás não pode te tocar. O diabo não pode te queimar. Homem não pode te queimar. Só o Senhor vai te queimar, e vai te queimar com o fogo da glória dele. Dê um grito aí. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo assim: eu vou queimar você, porque eu prego verdades. Quantos pastores falam: eu vou queimar. Essa linguagem no nosso meio pastoral é horrível. Quando alguém fala assim: eu vou te queimar, porque ele vai tentar apagar o seu nome da história. Quem é o infeliz para apagar o nome que Jesus me deu, irmão? Fale para mim. A minha biografia é igual à sua, não foi escrita na terra, está escrita no céu. Lá está escrito assim, na frente, tem o seu nome e depois vem: eu te tirei de trás das ovelhas malhadas. Eu te tirei de trás das ovelhas. Eu abati os seus inimigos por ti. Eu te dei um nome como o nome dos príncipes da terra. Quem é o homem para tentar apagar o que Deus te deu? Fale para mim. Não tem Satanás no inferno, não tem homem na terra e não tem anjo no céu que vai apagar aquilo que Deus fez para ti. Se alguém vier falar para você que vai te queimar, ria na cara dele e diga assim: homem não pode me queimar, ministério não pode me queimar, demônio não pode me queimar, não tem ninguém que possa me queimar, só a glória do Senhor que está sobre a minha vida. Acabou a história, pastor. Acabou que nós estamos indo embora. Mas vamos fechar com chave de ouro. Por favor, de pé, Jorginho, de pé. Tem três rapazes na fornalha. Um falando com o outro. Mostra aí as mãos, estão soltas. Conversa aí, olha aí, liberdade. Mas um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. Eles estão lá no meio da fornalha. Tem um rei enxergando eles. O que está acontecendo ali? Daqui a pouco chega uma outra pessoa no meio da fornalha. Prazer. Jeová Jiré, o Senhor da providência. Prazer. Jeová Rafa, o Senhor que sara as feridas feitas pelo calor do fogo. Prazer, Jeová, que se diquelo. Eu tenho a bandeira da vitória para o meu povo. Passei aqui só para falar que quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ah, glória, fica de pé comigo quem tem promessa. Eramassuri me canto, robagara da xerebecara da gasfúria. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza. Agarre ele, agarre ele, agarre ele. Oh Deus, Israel. Tem promessas na sua vida. Deixa eu lutar aqui agora contra o último demônio. Para concluir esse sermão e fazer a minha parte como profeta nessa igreja. O último demônio que essa igreja precisa aprender a vencer são os demônios que nós mesmos criamos com as nossas filosofias. Quando eu criei o Instituto ITC, Instituto Teologicalismo, eu criei com esse sentido. Eu pedi a Deus para me dar graça, pastor Tênis, porque a maioria dos amigos meus que saíram cheio do fogo e foram para um seminário e voltaram vazios e frios. Sabe por quê? Porque aprenderam coisas humanas. E uma das coisas humanas que eu ouvi dentro do seminário quase apagaram a minha fé. Quando você começa a estudar demais, alguém chega com você e diz assim: olha, cuidado, nem tudo que a Bíblia diz quer dizer o que ela está dizendo. Você já ouviu isso da boca de alguém? As desculpas são essas. A palavra rema é para todos, a logos não é. Há a palavra dita e a palavra dizente. Invenções humanas. Eu estava no seminário e havia uma matéria que nós tínhamos que preparar um sermão. E eu preparei um sermão pequeno em cima da mensagem de Paulo, onde ele diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Fiz um sermão baseado nisso para injetar fé nos seminaristas da minha época. O professor levantou no final e disse: olha, muito linda a matéria, professor de exegese bíblica, hermenêutica, a interpretação da Bíblia. Sabe o que ele disse? Olha, a mensagem é muito bonita, mas é uma ilusão. É uma história de carochinha. E ele foi explicar para a gente por quê. Sabe o que ele disse? Primeiro, o texto que o jovem pregador usou aqui não é um texto que serve para a humanidade. Não foi dito por Deus, foi dito por Paulo. Foi uma promessa do apóstolo para o carcereiro daquela época. E ela se cumpriu porque o carcereiro viu o milagre. E como era homem, mandava na família. A família toda abraçaria a fé cristã por causa do carcereiro. E ele disse: ponto final. Ele quis dizer que eu não precisava, não adiantava eu ter fé se a minha família não tivesse um encontro com Jesus. Mas a minha Bíblia diz, os meus pais na fé me ensinaram no meio da roça, que o que está escrito aqui, se eu crer, vai acontecer. Está escrito na Bíblia: se creres, verás a glória de Deus. Eu quero hoje, em nome de Jesus, pedir a você que volte a ser aquilo que você era antes de pisar nessa terra, com a sua fé. Acredite naquilo que o Espírito Santo te inspira. Não acredite simplesmente no que os homens dizem. Creia naquilo que a sua alma te levar a crer pela Bíblia. E ainda que os homens falem coisas diferentes daquilo que você pensa, se você crer, vai acontecer o que está escrito. Porque Deus, ele pode realizar isso. Se eu cresço naquilo que aquele homem havia dito, eu não teria as experiências mais lindas da minha vida, como por exemplo a salvação do meu pai. Meu pai estava em coma. Eu não consegui pregar o evangelho para ele durante a vida toda, porque ele não abria espaço. E ele estava em coma, pronto para morrer, quando o Espírito do Senhor levou a minha fé e disse assim: você crê? Eu disse: creio. O senhor disse, creio, será salvo tu e tua casa. Mas o que, que eu faço? Eu disse, vai e pregue no ouvido dele. Mas ele está em coma. O médico entrou e disse, a pessoa em coma, ele não esboça a reação, mas ouve tudo. Eu amarrei a morte num canto, preguei para o meu pai. 40 minutos, o rosto dele, de um rosto de demônio, ficou como o rosto de uma criança. Uma lágrima escorreu no canto do olho dele. Eu saí dali de dentro, uma irmã minha, por parte de pai, entrou, voltou e disse, o que você disse para o pai? Eu disse, por quê? Ele acabou de morrer. Mas eu não estou triste, porque ele ficou 4 dias com a cara de demônio. Você ficou com ele 40 minutos, ele está parecendo um anjo. O que, que você fez com ele? Eu disse, papai foi salvo. A minha irmã disse, mas ele nunca foi numa igreja. Eu disse, ele não foi numa igreja, mas a igreja veio até ele. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Sabe o último milagre que Jesus fez por causa disso? Meu avô. Meu avô tem quase 90 anos. Nunca consegui pregar o evangelho do meu avô. Um homem muito austero, muito bravo. Mas todos os dias orando e falando, Senhor, está escrito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Um dia eu cheguei lá para conversar com meu avô, bati um papo com ele. Seus olhos. Cheguei perto do meu avô, 86 anos. Como é que se prega o evangelho a um homem de 86 anos? Um homem grosso, ex-fazendeiro, pequeno, bravo, coração tremendo, e o Senhor me avisando, ele não vai ficar muito tempo com vocês. Saí de casa, antes de eu entrar na minha caminhonete, o Senhor disse, volta, que hoje eu vou salvar ele. Entrei no meu quarto com meu avô e falei com ele 2 palavras. Falei, vô, posso orar com o senhor? Ele disse, pode. Ele falou, quer que eu sente? Eu falei, não, pode ficar deitado. Ele pegou na minha mão e eu orei com ele. Eu falei, vô, ore comigo. Ele orando comigo, eu orei para ele, uma lágrima desceu do olho dele. Ele chorou e disse, vô, por que o senhor está sentindo? Eu falei, não sei, estou sentindo uma alegria, uma coisa boa aqui dentro. A Aparecida nunca me deu isso. Os santos que eu tenho nunca me deram isso. Você pegou na minha mão, estou chorando. O que, que é isso, filho? Eu falei, vovô, é Jesus. Mas Jesus não é o mesmo meu. Eu falei, é, mas o meu é diferente. Ele é vivo. Ele falou, me fala dele. E eu falei do amor de Deus, meu avô, de 80 e poucos anos. Fiz oração da fé. Ele orou comigo e entregou a alma para Jesus. Tem 7 meses isso. 30 dias depois, ele foi acometido de uma esclerose. Ele não lembra de mais nada. Você chega perto dele, ele fala de coisas de 1915. Ele fala de um tal de Miguel, que eu nem sei quem é esse Miguel. Ele chega, você viu Miguel por aí, mano? Eu disse, não. Poxa, ele pôs um burro dele, pisou no meu pé e quebrou minha perna. Ele quebrou a perna dele com 60 anos. Ele está esclerosado. Eu olho para ele daquele jeito e o senhor diz, fica tranquilo. Porque quando ele tinha consciência, ele me aceitou como salvador. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Feche seus olhos. Eu quero aqui na frente desse altar. Só gente que tem promessa nessa igreja. Por mais absurdo que seja, você pode voltar a crer hoje que Deus vai fazer. Promessa de salvação, promessa de fé. promessa de esperança, promessa de vida, promessa de prosperidade, promessa de documentação, e o som sumiu tudo aqui, sonoplasta. Oh, glória. Vem, chegue mais perto de mim, chegue mais perto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vem, chegue mais perto. Chegue mais perto. Chegue mais perto, dê um passo à frente, por favor. Venha, pessoas que têm promessas de Deus. Você tem alguma música que funciona nessa hora? Vai acontecer, eu profetizo nesta hora que tem unção neste lugar. Eu já senti, eu já ouvi Jesus falar, e Ele sonda os seus pensamentos. Vem, filho, vem, filha. Passa no teu coração. Vai acontecer. Vai acontecer. Você não pode mais viver assim, dizendo que há amor, pensando que é o fim. Abre o coração, está descendo sobre ti. Receba agora uma nova unção. Deus te ungiu para vencer. Você não pode desistir. Deus é contigo, não se entregue. Ele começou a agir. Ele não vai te deixar sozinho. Sabe tudo o que você está sentindo. Ele é seu contigo, ele é teu amigo. E os seus problemas hoje vão ter fim. Meu Deus. Chegue mais perto de nós. Cadê o som, sonoplasta? Agora não pode falhar de jeito nenhum, filha. Venha. Pegue no braço do seu irmão, por gentileza. Está funcionando nada aqui? Acabou todo o retorno, Jesus. Aleluia. Feche os olhos. O teclado continua, pelo amor de Deus. Parar tudo aí e acabou. Pegue no braço do seu irmão, por gentileza. Satanás não vai sair daqui com a vitória. Meu Deus, tem muita gente chorando aqui. Aleluia! Terás purificando. Tu és um Deus de promessas. E eu quero orar agora com esse povo, Senhor. Quero orar com esses brasileiros, esses hispanos. Quero orar com esses portugueses, angolanos, cabo-verdianos. Se tiver algum americano, quero orar com eles, Pai. Quero orar com essa gente simples, que saíram da sua terra natal e vieram para esta terra em busca de um sonho. Se apegaram a uma promessa. A promessa de um amigo. A promessa de um irmão. Que vieram para cá apegado a uma promessa de uma igreja. Quando entraram aqui, Senhor, se viram frustrados. Entre o dia da promessa e o dia de hoje, Senhor, foi muita luta, muito vento, muita angústia, muita tristeza. Ninguém conseguiu alcançar os seus sonhos. Alguns estão frustrados. Outros estão envelhecidos. Outros me ouviram pregar aqui e tiveram a reação de Abraão, começaram a rir. Outros, ó Deus, estão aqui, esperando que o mover das águas aconteça, mas já faz mais de 20 anos, faz mais de 30 anos. Todo mundo é jogado dentro do tanque, como aquele homem da Bíblia, Senhor. Quando as águas se movem, e eles não conseguem ser jogados ali. Vem hoje, tu, Senhor. Vem o Senhor pessoalmente. Vem o Senhor pessoalmente. Vem o Senhor hoje, toque nessas águas. Toca nas emoções. Eu quero uma cura nas emoções agora, Pai. Essas pessoas que não conseguiram falar em línguas desse culto hoje não podem sair daqui desse jeito. Esses homens e mulheres, ó Pai, que vão trabalhar amanhã em busca do sustento da família, não podem sair daqui pensando, com medo da imigração, com medo, Senhor, de acontecer qualquer coisa e eles terem que serem deportados aqui. Não, Pai. Tu és o Deus que muda as circunstâncias. Tu és o Deus que muda a situação. Senhor, não fui eu que fiz promessas a eles, foi o Senhor. Foi o Senhor quem disse a essa mulher que o casamento dela ia ser feliz. Que o filho dessa mulher ia estar na igreja, que a filha dessa irmã não seria uma como Guel, mas estaria aqui dentro. Foi o Senhor que fez a promessa a esse rapaz, dizendo que ele seria um pastor, um evangelista. Foi o Senhor quem prometeu a eles que enquanto eles estivessem aqui, o Senhor cuidaria da família deles lá onde elas estão. Então hoje, levanta-te do seu trono, Jesus. Ore para os seus filhos que estão aqui em Newark nesta noite. Estão ouvindo essa pregação, que se divertiram, que se alegraram e que agora estão emocionados. Tu que salvaste o meu pai, o meu avô de 86 anos, Pai. Entra hoje com providência na vida destes que estão aqui. Traz hoje, Senhor, uma esperança. Tira uma flecha de vida neles. Não para matar, mas para levantá-los. Dá uma injeção de ânimo neles, ó Pai. Porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai começar a devolver tudo aquilo que foram roubados. Senhor, haverá um tempo de restituição. Haverá um tempo de devolução, Senhor. Haverá um tempo de devolução nessa terra, de restituição. Haverá um tempo de restituição nessa terra. Aleluia! Cantoroba Gassuri de Candara! Eu quero que você solte os braços do irmão e abrace alguém do céu. Diga para ele, vai acontecer. Não, mas abrace, ore com ele, ore com ele, ore com ela. Já cante logo pra gente, antes que o sol fale de novo. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão. Eu não planejo. Eu quero. removido agora. Tranquilo.